te convidei pra dançar. Te convidei pra dançar. Te convidei pra dançar. É bom sentir o clima e ficar à vontade, olhar a vida por cima e aproveitar a viagem. Lembra da festa que acaba só de manhã e olha lá, já a décima saideira e ninguém quer parar. O repertório foi de Reis, de Sandra, de Sá. Passou por Marvin Gaye, Benegão, Black Star. Um acendeu, fumaçou, não aguentou, apagou. Outra soltou o cabelo, tem calo até na canela e até às sete não parou. Momento bom de lembrar, celebrar quem já teve na loucura. Bota água pra brindar, tim tim. Maia Racional, revezando com Bezerra, Bob Fundo de Quintal e outros brega que alguém nega que escuta. E quando toca até canta e começa a dançar. Outro só analisando qual o som que tá tocando e se rola de samplear. Te convidei pra dançar. Que tá bom. Te convidei pra dançar. Aqui tá 10. Te convidei pra dançar. Que tá bom. Te convidei pra dançar. Reggae do Maranhão fortalecendo a negritude. Os cravos tremem, o telhado incomodado. Que se mude pra chover e ouvir o trio de forró tocando, o povo todo dançando até o sol sair. Toca uma salsa aí. Buena Vista enche a pista de quem quer se divertir. Advertir é possível no meio da curtição. Tamo curtindo, tá doido pra que a arma, irmão? O único risco que vale a pena correr é a agulha correndo no risco do LP. Tocando rap nacional ou um som regional, viajando na mensagem, dançando num pano imaterial, imaginando geral, chegando tarde na segunda. O patrão pagando sapo, mande ir tomando medo. Marca de dedo, CD pula e alguém quase leva um tombo. Providencial caiu naquela lá do Jesse King. Te convidei pra dançar. Vamos dançar um black. Te convidei pra dançar. Te convidei pra dançar. Te convidei pra dançar. Até que saia no suor o que não se aproveita. Cada som é um convite, cuidado com o que aceita. Sei que tá cheio de convite indecente pra dançar. Olha o CD que eu achei, coloca aí pra tocar. Problema é teu que achou. Faz o caminho de volta e deixa lá, quer dançar. Traz um bom groove e toca o CD inteiro. É forró, Kátia de França e Jackson do pandeiro. Gonzagão, shot, chachado e baião. No chiado do bolachão, lembra o churrasco. Gaúcho puxa o fole no vaneirão. Do break de chão ao samba no pé. É Taíde, Daúde, Cartola, Tom Zé. Dance até que se canse, alcance o transe, se for capaz. Peter Tocha, Elza Soares, Câmbio Negro, Racionais. Ao vivo no vinil, no rádio ou no CD. Então tá feito o convite que eu vim te fazer. Aqui que tá bom. Te convidei.